vamos tentar fazer a maior feira do queijo diferente, como sabem, via online. Estamos a fazer algum investimento com publicidade nas televisões. Também vamos estar num programa da TVI, aquele programa de domingo. Levaremos alguns nossos produtores a um programa da televisão que será feito em Lisboa. Mas, por outro lado, há aquele programa daquele caminhão que se desloca aos concelhos, também virá aqui ao líder do hospital para fazer determinadas filmagens. Não queria deixar de dar um agradecimento ao João Baião, por uma razão: ele fez o filme promocional do ano passado. Como a feira acabou por não se realizar, pedimos ao João Baião se ele nos fazia algumas gravações de voz para introduzir no filme, e o João Baião simpaticamente disponibilizou-se, porque nós vamos ter publicidade nos canais de televisão, quase em todos os canais de televisão, em horários nobres, também em algum investimento. Esperemos que o turismo do centro, que tem dado muito dinheiro para telenovelas e para outros lados, continua a apoiar, como façamos a feira dos mesmos moldes. Veremos isso. Reduzimos aí para 50% daquilo que era o investimento em termos de publicidade. Não ultrapassará os 10 mil euros, mas é uma verba mesmo assim significativa para lhe darmos esta dimensão nacional e, sobretudo, já que as coisas estão a melhorar em termos de pandemia, deixarmos a esperança que depois teremos a nossa feira, e com esta com a publicidade que lhe vamos dar, que as pessoas que vêm cá do Minho, do Algarve, Lisboa, que continuemos agarradas a elas, e que essas pessoas tornem-se até os clientes da feira, porque eles eram os clientes da feira.